tudo é fantasia. Qualquer coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Salvem o nosso mundo. Eu as convoco, lendárias guerreiras mágicas. Salvem meu mundo. Lucy, Marine e Anne foram convocadas pela princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem Zephyr das garras do poderoso Zaga. Elas acabam de acordar o gênio Ceres e continuam na sua jornada para acordar os outros dois. Mas, a cada passo, elas temem encontrar mais um dos homens de confiança de Zagar, que deu ordens expressas para que as meninas sejam eliminadas a qualquer preço. Os Poderes de Caldina. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Mas onde? Onde poderiam ter ido? Caldina, você pretende mesmo acabar com aquelas meninas? Claro que sim. Eu vou acabar com elas, assim você vai poder voltar a morar de novo no palácio. Mas não se preocupe com isso, não. Estão elas. Ah, mas que delícia! Ai, acho esse lugar tão lindo. Se é. Anne, Marine, vamos tratar de encontrar aqueles dois gênios de uma vez. Tadá! Por falar nisso, alguém viu Mokona por aí? É mesmo? Onde eles se enfiam? Ah, falando no diabo, olha ele lá. Gente, parece que ele está apontando alguma coisa para aquele lado. Será que já é o segundo gênio? Pupu, pupu. Mostra o caminho, Mokona. Pupu, pupu. Pupu, pupu. Pupu, pupu, pupu, pupu. E com certeza ele deve estar lá. Mokona, você não está sugerindo que a gente vá até lá, não é? O quê? E como pretende fazer para a gente chegar até lá? A máquina voadora quebrou na última vez que usamos, não foi? Bocona, você não vai querer que a gente escale aquela baita montanha. Cansei. Nós acabamos de nos refrescar com essa água, mas parece que vamos ter que comer poeira mais um pouco. Vamos lá, meninas. Se a gente ficar embaçando por aqui, algum seguidor de Zaga pode nos achar. Vamos continuar. Vamos achar o segundo gênio o mais rápido possível. Puxa, não tem nada fácil em Zephyr, hein? Pupu! Elas estão subindo essa montanha, indo provavelmente para aquela outra lá no céu. Ascot, eu vou atrás delas. Fique aqui e não se preocupe. Você me entendeu bem? Caldina! Cheguei. Amy, Marine, venham, subam logo. Mas onde será que ela vai buscar tanta energia? Eu não reclamaria se tivesse nascido com esse mesmo pique. Eu estou completamente exausta. Ei, meninas, venham aqui, venham aqui. O que foi agora, Lucy? Olhem lá, vejam só. Nossa. Tá certo que nós já tínhamos visto tudo de cima, mas Zephyr é mesmo uma terra muito bonita. Aposto que se nada tivesse acontecido à Princesa Esmeralda, ela seria ainda mais bonita. Gostaria tanto de saber como será que era antes. Mas que cheiro é esse, hein? Que gostoso! Será o cheiro de alguma flor? Ai, minha cabeça! Tô ficando um pouco tonta. O que será que tá acontecendo? Ei, gente! O que é isso? De repente o chão resolveu tremer! E agora estão caindo pedras! Daquelas criaturas mágicas. É uma ilusão. Uma ilusão? Algumas pedras que caíram acertaram a gente, mas eu nem senti. Isso é verdade. Olha só, não tem pedra em nenhum lugar aqui no chão. Se isso foi uma ilusão, vamos ver agora. Lucy! Não disse? Esse terremoto também deve ser uma ilusão. Eu também acho, mas o caso é que eu não consigo ficar de pé. Olhem ali. Parece mesmo uma caverna. Vamos correr até lá. Direitinho como eu planejei. Elas entraram na caverna. Meu perfume da ilusão nunca falha, sabe? Guerreiras mágicas, o pesadelo de vocês nem bem começou. Ai, eu tô enjoada. E eu também tô com o estômago todo embrulhado. Andar naquele chão tremendo me deu uma baita vertigem. Tá na cara que alguém tá tentando entrar no nosso caminho para impedir que a gente chegue ao segundo gênio. Será que é algum capanga do Zaga? Se estiver certa, nós devíamos nos armar, não acham? Nós não fazemos a mínima ideia do que pode aparecer ali dentro. Guerreiras mágicas, Estou feliz por terem chegado até aqui. Estão me ouvindo? Sou eu. Essa Estava esperando por vocês. É você? Guru Clef? Clef? O que está fazendo aqui? Você não tinha sido transformado em pedra? Eu não sou alguém tão fácil assim de se eliminar. Mas vamos pular os detalhes. A princesa Esmeralda expressa seu desejo de ver vocês. Como é que é? Princesa Esmeralda? Mas espera aí, ela não foi levada presa pelo feiticeiro Zagar? Não se preocupem, eu consegui salvá-la. Salvou? É verdade. E para provar isso, a princesa Esmeralda gostaria de falar com vocês pessoalmente sobre os planos para Zephyr. Ai, que bom! Estou tão feliz de ouvir isso. Há algo de muito estranho nisso. Estranho? É, foi tudo muito fácil. É, mas ele é o Clef mesmo. Você ouviu também. Não tem mistério nenhum. A princesa Esmeralda espera por vocês. Muito bem aqui. Princesa Esmeralda! Onde você está, Princesa Esmeralda? Hã? Princesa Esmeralda? Há alguma coisa estranha, eu tenho certeza. Não devia ser tão simples para a gente encontrar a Princesa Esmeralda. As coisas estão fáceis demais. Minhas guerreiras mágicas, obrigada por terem vindo. Princesa Esmeralda, eu queria lhe perguntar uma coisa. Você conhece algum ponto fraco de Zagar? Conte-nos. Ei, que história é essa? Não há uma outra forma de destruir Zagar sem termos que acordar os gênios. Princesa Esmeralda! Vocês três terão que morrer. Essa não! Isso já é muito pra minha cabeça! Marine, Lucy, como eu imaginei, isso foi tudo uma armadilha. Armadilha? Ah, então Clef também não era Clef! Outra ilusão produzida por alguém. Isso parece não ter fim. Mas se isso não é real, como estamos sendo feridas? Talvez os ferimentos também sejam imaginários. Pode ser, mas que está doendo, está. Meninas, eu já sei. Fechem seus olhos. A situação é a mesma como foi com aquelas pedras. Quem sabe pode funcionar com esses monstros aqui. Tem razão. Se fecharmos os olhos. Certo. Exatamente como eu pensei. Não acontece nada. Ha ha ha! grande plano esse? Nenhuma pobre alma sai intacta quando essa maravilha de intelecto nesse corpinho divino chamado Caldina resolve agir. Muito bem, vamos pôr um fim nesse trabalho. Desta vez as pedras serão reais. Ascute, aquelas guerreiras mágicas. O que é que tem? Mas ainda há tempo, Ascute. Vá até lá e acabe com elas. Oh, tá bom. Lucy! Anne! Meninas, levantem-se! Depressa! Quem é você? Como ousaram machucar a minha amiga Caldina? Criatura mágica, apareça! Amigo meu! Maldição! Criaturas mágicas apareçam! Dragão marinho! Vai! Minha nossa, eu não posso dar conta de todos ao mesmo tempo! Ali, vamos logo! Meninas, cuidado! Fique sabendo que vocês mataram nossos melhores amigos e como presente eu vou deixar os meus amiguinhos se divertirem um pouquinho com elas. Pare com isso! Você... Fique sabendo que você me deixou brava pra valer! Você não vai machucar nenhuma e nem a outra! Eu não tenho medo de você, tá bom? Vamos, ataquem! Soltem minhas amigas agora mesmo! Vamos lá, as duas! Já! Lucy! Anne! Vocês estão bem? Vivas. Pelo menos estamos vivas. Por que nos atacou? Você é um dos homens de Zagar, não é? Isso não. Então por quê? Porque Zagar me disse que se eu fosse capaz de me livrar de vocês, eu poderia voltar a morar no palácio junto com os meus amigos. Amigos? Que amigos? Nossa, parece que eu já vi esse filme. Ele está falando daquelas criaturas, não é? Isso mesmo, eles são todos meus amigos que vocês acabaram machucando. Por quê? Porque fizeram isso. Eu odeio vocês, sabiam? Se esses monstros eram tão seus amigos, por que deixou que nos atacassem? Não achou que pudessem ser mortos? Mas é claro que não. Mesmo assim, ajuda Zagar. Por que faz isso? Porque todos odeiam os meus amigos. E onde eles vão, nunca são bem-vindos. Se eu pudesse, pelo menos, viver com eles no castelo. Mas será mesmo que seus amigos incomodam tanto as pessoas? É claro que não. Eles não fazem nada se eu não mandar que façam. Então está aí. Esse é o grande problema. Que problema? Seus amigos têm caras feias, mas no fundo eles são bons, não são? Se você continuar servindo a Zagar e fizer coisas ruins com eles, então eles serão mesmo uma ameaça para Zephyr. E será sua culpa se eles se tornarem odiados. É isso que você quer? Claro que não! Veja só o nosso exemplo. Faz tão pouco tempo que nos encontramos e já somos grandes amigas. É como se fôssemos irmãs. Quando estou com minhas amigas, eu fico muito mais forte. Eu vou mais longe. O que você tem que fazer é pensar na coisa certa e fazer para que eles sejam felizes. Eu sinto muito. Eu também peço desculpas por ter atacado seus amigos. Ei, qual é o seu nome, hein? Eu sou Ascot. Mascote? Que nome simpático. Ascot! Ascot, então você gostaria de ser nosso amigo? Eu sei que podemos ser grandes amigos. Ascot, então como foi? Você se livrou das forasteiras? Vamos esquecer isso, Caldina. Tá bom assim? Ascot! O que aconteceu, Ascot? 私、ホーウォージ風です。カルディナルソクセンで私、ヒカルさん、ウミさんと離れ離れにされてしまったんです。それで困っているところにお二人が現れたんですけど、突然ヒカルさんとウミさんが剣で私に襲いかかってきたんです。マジックナイト、レイヤース。この世界で一番大切なもの、絶対見てくださいね。 皆さん、当たりましたか？